Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast do blog Mulherada, no endereço www.soentramulher.blogspot.com, aonde as mulheres têm voz. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Oi, Angélica. Oi, Cafeína. E aí, vamos fazer o que agora? Vamos fazer a leitura de comentários lá do blog. Isso mesmo, os comentários no podcast de número 2 que a gente falou sobre ditadura da beleza, você se lembra? Oh, foi fantástico esse podcast, hein? Muito legal. E aí, vamos então a leitura de e-mails e comentários no blog, vamos. Perfeito. Então, o primeiro comentário foi do Diogo Seiscube, que é lá do Cachorro Solitário. Ele colocou assim, baixando, mas na minha opinião, por enquanto é a seguinte, essa ditadura da beleza, entre aspas, existe mais na cabeça das mulheres do que na dos homens. Claro que a pessoa tem que se cuidar, não pode ser muito esculhambada. Mas mesmo as mais estranhas mulheres conseguem um companheiro. Baixando o podcast para ouvir indo para a facu. Abraço. Então, o Diogo foi o primeiro a comentar, né? O que você acha? Poxa, foi o que os meninos estavam falando mesmo aí no blog, né? A gente vai ver aqui uns outros comentários que o padrão de beleza que as mulheres têm na cabeça não condiz com o padrão de beleza que os homens esperam das mulheres, você acredita? Veja bem, já existem os metrosexuais, né? E a gente havia até conversado lá no podcast que tem homem colocando silicone, gente. Então, eu acho que... é verdade, não é? Silicone no peito, na bunda, panturrilha, né? Então, quer dizer que, infelizmente, né? Os caras estão começando a, talvez, entrar sim, nessa competição aí. A beleza tá sendo a coisa mais fundamental, mais importante, né, da vida, né? É isso sim, aí. Sim. Tá afetando a todo mundo, né? Ninguém fica longe aí da ditadura da beleza, não. Angélica, o segundo comentário aqui é do Felipe Maia. Ele diz que a ditadura da beleza só serve pra quem não tem conteúdo ou opinião e acha que tem que seguir um padrão, estar na moda e se vestir pra ser aceito. Ele ainda cita aqui um exemplo de Gilson Sobral, um professor dele de teoria literária, que diz que nós vivemos de aparência, nós nos vestimos para os outros para tentar mostrar o que queremos que os outros achem que nós somos, que é o que o Jung fala que é a persona. Olha, Angélica, eu discordo do Felipe, porque eu acho que a ditadura da beleza não liga muito para conteúdo opinião não, viu? Então vamos aqui com o comentador fiel. O comentador fiel, ele tocou num ponto bem interessante, ele colocou até uns links aqui pra gente, Angélica. Ele falou justamente do que a gente já estava falando antes ali no comentário do Scooby, que o padrão de beleza que as mulheres têm em mente é um padrão de beleza diferente do que os homens têm em mente. Aí ele colocou dois links. O primeiro link é do padrão de beleza das mulheres, que é a Gisele Bündchen, né? Magrinha, tudo mais, estilo passarela. E o padrão de beleza da maioria dos homens foi uma gostosona aqui, eu nem sei quem é. Ah, é a Fernanda Vasconcelos. Então, ele colocou essa diferença aqui. Mas, no mais, ele falou que foi citada a Luana Piovani, né? E pela minha pessoa, por sinal, foi por mim, né? Foi por você, né? Aí, no podcast foi citada a Luana Piovani, não tem mulher que eu e vários amigos queremos mais distância. Por quê? Porque, por incrível que pareça, os homens ligam pra algo mais que beleza física. Oh. É, realmente, o comentador é um homem sensível... Foi ótimo. Mas uma coisa que ele gostou muito no nosso podcast é que a gente não usou o extremo, né? A gente não falou que era totalmente contra e nem totalmente a favor. A gente ficou ali no equilíbrio. Isso foi bem legal. Então, com relação à Luana Piovani, isso daí deve ser pelo fato de eu conhecer pessoas que ficam babando em torno dessa criatura aí, que eu acho uma imbecilóide total, né? Porém, muito bela, né? Mas é por causa desses homens aí que eu tenho contato, ficam todos babando, né? A gente acaba usando como referência, talvez. Ela é polêmica, é bonita. Bonitinha, tá tudo certo, né? Então, um comentário que eu queria ler pessoalmente, que é do Hugo Soares. Ele foi meu parceiro no Pauta Livre News, meu ex-podcast. E ele é de um blog bem bacana, chamado Capas Customizadas. Ele faz capas de séries, filmes muito melhores do que originais. Ele é muito bom mesmo. Então, eu recomendo pra vocês. Ele escreveu aqui, nossa, estava à procura de um podcast novo e vocês conseguiram me cativar escutando esse. E eu sou chato pra isso, hein? Ele é chato mesmo, viu, gente? A edição está ótima, o áudio de todas está muito bom, isso é mérito da Angélica, claro. E os assuntos abordados por mulheres sempre são bons de escutar. Aprendemos várias coisas com vocês. Abraço a todos, um beijo especial pra Cafeína, saudades dela. Um beijo, Hugo, saudades de você também. Que bom que você gosta de ouvir as mulheres, pelo menos na teoria, né? pelo menos nisso. Obrigada pelos elogios. Na grande parte deles, a parte de áudio. Aliás, o Hugo, um dos melhores editores que eu conheço de áudio, é da Angélica, que é ela que faz isso. E ela colocou, ele colocou um PS. Soltem mais. Se der vontade de falar um palavrão, falem. Vocês estão um pouco tímidas ainda. Então, parabéns mesmo. A gente tá um pouco meio formal, você não acha, meninas? Ah, eu não falo palavrão não, porra. Sou uma dama. Não, eu sou uma lady, eu não falo essas coisas. Que grossa. Pois é, mas olha, muitíssimo obrigada, viu, Hugo? Eu tô sempre escutando o Pauta Livre, os podcasts lá que o pessoal tá colocando online, né? E olha, eu acho que o Hugo também é um editor fantástico. Quer dizer que receber o elogio dele é uma honra. Muito obrigada, viu, Hugo? É isso aí, um beijo pra você, Hugo. Beijão. É, então, o Grupo Segundo A disse, o nome dele é Rafael Turrini Sergantini, ele tem 16 anos e é de Jundiaí, São Paulo. Ele escreveu assim, realmente é um absurdo essa ditadura da beleza. Eu acho que as pessoas não têm que ficar bonita para os outros, assim para ela mesma. Tô falando do jeito que ele escreveu, viu? E como assim o homem chega para a esposa dele e fala, nunca viu tanta celulite? Tá bom, é celulite, gente, desculpa. Eu não vou sacanear. Eu nem sei o que é isso, esse indivíduo com certeza é gay. E tem mais uma coisa que vocês não chegaram a comentar, que impõe uma moda, que são as novelas da Globo. Quando teve aquela das Índias, se via aqui na minha cidade mulheres como na novela, com piercing na testa, na PQP, sei lá, e realmente não é uma coisa saudável. Bom, ótimo cast, meninas. Parabéns a vocês. Pô, que gracinha uma pessoa que não sabe o que é celulite, né? Fantástico. Tem 16 anos ainda, né, Angélica? Verdade. Deixa ele ter as ilusões dele, né? Cara, não vamos acabar com as ilusões do menino. Mas, Rafa, continue assim. Continua assim, sem saber o que é celulite. Olha, Rafael, muito obrigado aqui pelo seu comentário, tá? Realmente, as novelas da Globo influenciam, sim, as moças, né? Isso já há muitos anos atrás, desde que teve aquela novela que tinha a Viúva Porcina, qual que era, o Cafeína? É, Roque Santeiro. Roque Santeiro, né? Alguém ia lembrar. Então, mas... não é do meu tempo, viu, gente? Não é do meu tempo, tá claro. Olha, é do meu, viu? Eu ouvi falar, não vale a pena ver. Então, aí, pô, desde a época dessa novela aí, o pessoal, a Porcina usava aquele laçarote maluco na cabeça, quantas mulheres que eu vi aqui na cidade com isso? Quer dizer que influencia assim, pô, e em outras novelas aí globais é que deve continuar influenciando, né? Então, olha, muito obrigada, viu, Rafael, pelo seu comentário e continue acompanhando aqui a Mulherada que a gente agradece. O Eduardo Cosso, queridas do Mulherada, gostei muito dos dois casts até agora. O que mais me chamou a atenção neste segundo foi sobre os homens que falam mentira para as mulheres se sentirem mal. Esse tipo de gente é uma das piores coisas da humanidade. Um cara ridículo, que só está com uma mulher linda e fica jogando insultos para ela se achar feia. Deveria ficar sozinho pro resto da vida. A mulher deve se arrumar de maneira que a achar mais confortável e que a faça se sentir bem. Mas não podemos esquecer das mulheres que precisam fazer redução de estômago por estar com o IMC, o índice de massa corporal, alta. Ela pode se sentir bem com o corpo, porém, se trata de uma questão de saúde. Ela terá de se submeter a uma operação e depois, por questões médicas, fazer plásticas para ajeitar a pele mais. Valeu e continue com o cast que sempre irei acompanhar. Olha, que legal o comentário do Edu. Poxa, eu achei muito legal e foi bom ele tocar nesse ponto da saúde, né? Foi algo até que a gente falou e eu acho que a Pri, a esposa do Rod Reis, né? Ela também falou bastante nisso, no que se a mulher se sentir bem, se ela precisa de fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia para se sentir bem, que faça. Eu acho que o se sentir bem tá acima da ditadura da beleza, não é mesmo? Claro, com certeza. Pô, e o Edu, ele é um nosso parceiro também lá no MasmorraCast, né? Ele sempre comentou bastante lá com a gente, ele é um comentarista mesmo fiel, né? E ele, sim, eu concordo, porque a gente acabou conversando sobre bastante coisa no podcast e a gente não falou justamente desse pessoal que precisa da cirurgia, né? Às vezes por uma questão de saúde ou outras coisas, né? Olha, muito obrigada, viu, Edu, pelo seu comentário. O Eduardo é uma pessoa muito gente boa, viu, gente? Então... valeu mesmo. Então, gostei, bacana, Eduardo. E aqui tem outro comentário, um do Almighty. Eu não conheço, vocês conhecem, meninas? Diz aqui, concordo com vocês, não é pecado a mulher querer ficar bonita, mas nenhuma obsessão é saudável. Claro. Ele recomenda a série Nip Tuck, que tem como foco a cirurgia plástica e o glamour da alta sociedade americana. Mais um ótimo episódio, parabéns, meninas. Eu assisti Nip Tuck, eu acho um pouco estereotipado e, assim, um pouco forte demais pra ser um exemplo, assim, de como é isso. Mas é por aí, é por aí. Tem gente que faz de tudo mesmo e é principalmente vive da beleza, né, modelos, enfim. É, exatamente. E o All Might, ele é do Bermuda Cast, né, que é do profissional de bermuda, né, Poliana? Ah, isso mesmo, Angélica, é um podcast fantástico, é sobre os freelancers. Temos também um comentário do Leonardo Bob, ele também é do Pauta Livre News, o responsável por eu ter saído de lá, claro, e ele escreveu aqui: olá meninas, vim aqui conhecer o famigerado podcast que a minha amiga senhorita Cafeína está participando, mas ao tentar assinar o feed para iTunes, ele cria um erro, impossibilitando que eu possa aproveitar o podcast. Conseguiriam resolver isso? Conseguiriam, Angélica? O feed já foi consertado, pelo jeito, né? Foi sim. Ok. E se precisarem da ajuda, posso arrumar para vocês. Não aguardo para poder ouvir. Não, obrigado, Bob. Ninguém precisa da sua ajuda. Um beijo. Obrigada por ter ouvido. Espero que você ouça os outros também, da sua audiência, tá bom? Então, eu vou ler aqui o comentário do Rod Reis, né? Que é do podcast Papo de Artista e do Mundo Rod, né? A mulher dele participou com a gente, a Priscila, pessoa muito gentil. A gente agradeceu bastante a participação dela, né? E o Rod Reis, ele foi bem sucinto, ele escreveu assim: já tinha ouvido o episódio, mas só agora comento. Muito bom, parabéns pra mulherada, principalmente pra Pri. Então, muito obrigada, viu, Rod? Que legal que você gostou do podcast. Nós também agradecemos a presença da Priscila, né, Poliana? Fantástico, adorei mesmo. Muito bom. Foi bem bacana de ter conhecido a Pri, o Rod Reis já conheço pela internet, também gosto muito dele, um cara bem bacana. Foi bem legal, não conhecia a Pri, não. A gravação foi bem legal. Mas agora, Angélica, nós temos um e-mail. Então, tirando esses comentários do blog, temos ainda mais um e-mail de um ouvinte que já se diz ouvinte fiel. Então, vamos lá. Olá, mulherada. Meu nome é Priscila, eu tenho 16 anos e moro em Brasília. Eu estou aprendendo e me divertindo muito com vocês nos últimos dias. Ela adorou a ideia da criação de um podcast só por mulheres, Angélica. Ela colocou aqui, citou vários textos, ela fez um super e-mail citando todos os textos que ela leu no blog e os podcasts. Ela gostou muito do primeiro podcast, aquele primeiro que a gente fez analisando o Dia da Mulher, lembra? Sim, sim. E gostou muito mais do segundo podcast, que é esse que a gente está lendo os e-mails agora. Ela coloca aqui que os padrões de beleza são reforçados cada vez mais pela mídia, que frisa que o ideal de beleza e de saúde é sem dúvida a mulher magra, fazendo com que a maioria que não se encaixe nesse padrão idiota se renda à cirurgia plástica, dietas rigorosas, a tratamentos novos e muitas vezes experimentais, causando transtornos alimentares, depressão, sofrimento, angústia, frustração e medo. Então ela colocou tudo isso aqui, fantástica. Pri, sabe, mando um beijo pra ela, e ela coloca aqui, beijos, e você já tem um ouvinte fiel. Que fantástico, né, Angélica? Eu fiquei muito feliz com esse e-mail. Pô, muito legal, muito elogioso o e-mail da Pritz, então muito obrigada, viu? Poxa, que legal, a Pritz achou o nosso podcast um melhor podcast do Brasil, ela colocou assim no e-mail. Ah, é verdade. É o Mulherada formando opiniões. Que bom. É isso mesmo. Perfeito. Olha, muito obrigada, viu, Pritz? Fantástico. Então, então é isso. Obrigada, menina. Obrigada por ter chamado e obrigada aí. Que isso, a gente que agradece, Cafeína. Lembrando que a Cafeína é do Bebendo Fumaça e Twitter, @bebendo. É nóis. Perfeito. Então, um abraço. Beijo, a todas. Gente. Muito obrigada, gente. E fiquem aí com mais um podcast, ok? Isso mesmo. Curta aí o nosso terceiro podcast. Ok. Um abraço a todos. Beijos, beijos. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os cidadãos no Japão fazem, lá na China 1 bilhão fazem, façamos. Vamos. Olá, mulherada! Estamos aqui hoje com Angélica Helles, do Masmorra Erótica. Olá, Angélica, tudo bem? Tudo bem, querida. Isso, que ótimo! E hoje o tema é extremamente interessante. Hoje nós vamos falar sobre os 50 anos da pílula anticoncepcional, mas não é só isso, não. E as mudanças que essa pílula implicou em toda a sociedade. Porque se a gente pesquisar um pouquinho mais, a pílula não foi um projeto masculino, não. A pílula teve por trás duas mulheres. Aquela Catherine McCormick e a Margaret Sanger foram as duas mulheres que financiaram o projeto da pílula. Elas queriam justamente uma maneira de evitar a gravidez que fosse barata, eficiente e principalmente fosse um medicamento fácil de usar. Pouca gente sabe disso, que foram duas mulheres que estiveram por trás desse projeto. Mas sim, é um projeto feminino e feminista. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre os 50 anos da pílula anticoncepcional e a emancipação feminina, a liberação sexual feminina. Fazem, façamos, vamos amar. E aí, Angélica, o que você acha disso? O que é a liberação sexual pra você? Ah, pra mim a liberação sexual é, obviamente, ela tá vinculada, sim, ao método anticoncepcional, né? Já que as mulheres sempre foram presas ao fato desse lance de casamento, ter filhos. Porque se a gente for falar de liberação sexual e for falar de preconceito, a gente, claro, vai acabar falando sobre religiões monoteístas, né? Que se existe culpa, alguma espécie de culpa em torno disso, tem a ver, sim, com religião, né? Mulher hoje em dia já trabalha, a mulher já tem sua fonte de renda, ela decide o que ela quer do próprio corpo, né? Ou deveria, pelo menos, decidir sobre isso. Isso, né? Aham, é verdade. A pílula, ela começou, por exemplo, a realmente ser distribuída, né? Depois de passar por testes e tudo mais, só na década de 60, né? Só no fim da década de 60, na verdade. E foi, assim, um processo essencial para acontecer as mudanças que você falou. Sem a gestação na vida da mulher, sem esse papel de definitivamente ela tem que ter filhos, ela com esse medo de estar gestante, ela pode trabalhar, ela pode se preocupar principalmente com a educação dela, ela pode começar a estudar. É nesse período que as mulheres, elas começam a ter uma educação superior, sabe? Não que ela não tivesse antes, mas foi algo mais frequente, né? Ela pode programar a vida dela, ela pode decidir, quer casar, mas não quer ter filhos agora, ela pode ter uma vida sexual e pode decidir quando ela quer ou se ela não quer, né? Ter filhos, né? Já deu essa liberdade pra mulher, né? Mesmo a sociedade não aceitando a mulher em exprimir a sua sexualidade, em ter a vida sexual, a mulher conseguiu esse direito de ter a pílula e outros anticoncepcionais, né? Que hoje em dia já existem, né? De diversos tipos, né? É, hoje tem a pílula do dia seguinte, né? Que é igualmente, ela é banida, repudiada pelas religiões, assim, acho que até pela sociedade, né, Angélica? Você já ouviu alguma coisa aí da pílula do dia seguinte? Já ouvi. Tem uma colega nossa também que gravou conosco, a Claudinha. Ela até falou que nos postos de saúde é liberada essa pílula, né? Pra pessoa que não se precaveu e tal, mas não tem intenção de engravidar. Pra quem é contra isso, já acha que tá matando. Mas aí a gente já entra naquele debate da mulher ter o poder decidir o que ela quer, né? Do corpo dela, né? Eu assisti um documentário, e eu acho que você também, né, Poliana, né? Entrando exatamente no eixo dessa questão. Tem esse documentário, O Aborto dos Outros. Né? Aham, fantástico, hein, Angélica? Fantástico esse documentário, muito bom. E ele trata desse assunto, ele mostra várias mulheres, várias situações diferentes. Parece uma mulher, uma menina, na realidade, que ela foi estuprada, né? Sim, ela tem 13 anos, Angélica. 13 anos, aparece ela pintando desenhos lá enquanto ela tá internada, né? Ah, e essa cena eu acho perfeita, porque é ali que você vê a infantilidade. É cortante. É cortante você ver aquela menina desenhando no caderno árvorezinhas, falando que gosta de desenhar a natureza, e ela ali passando por uma situação porque ela foi estuprada, né? É verdade, a mãe dela falando assim também, poxa, ela pediu uma Barbie pra mim. Pra você ver como é que dá pra gente chegar longe nesse papo da sociedade, ela reprimir a mulher, né, de todas as maneiras, ela julgar a mulher, porque essa menina, ela foi estuprada, ela tava na escola, ela ia saindo da escola, foi estuprada, o estuprador falou que ela tinha que ficar lá não sei quanto tempo, ela ficou um tempão lá, porque ela ficou desesperada, não falou pra família que foi estuprada, entendeu? Porque a sociedade já coloca esse conceito, assim, que a culpa sempre é da mulher, e sempre vai ser. O tempo passou até ela resolver contar pra mãe dela, a justiça demorou bastante pra definir essa situação, que ela tinha direito a ter o aborto, que ela não ia querer levar essa gravidez a termo. Quer dizer que, sabe, acho que tudo isso tá relacionado, tanto a liberação sexual, vai ter sim a sociedade julgando a mulher não podendo viver a sexualidade em sua plenitude, não é verdade? A mulher que vive a sexualidade em sua plenitude é a piranha, Angélica. É isso que a gente tem ainda hoje, sabe? Uma mulher, ela não pode demonstrar prazer. Por mais que as pessoas ainda falem hoje em dia, não, porque é a liberação sexual. Eu não sei se é a liberação sexual propriamente dita, viu, Angélica? Eu sou bem pessimista quanto a isso. Eu acho que há uma explosão de sexualidade hoje em dia, que hoje em dia você é fácil de encontrar filmes de sexo, cenas eróticas por aí. É muito simples de encontrar, sabe? Há uma explosão sobre esse assunto, literatura, cinema e tudo, mas liberação sexual eu ainda acho difícil, porque a mulher que extravasa realmente esse âmbito, a mulher que se mostra, a mulher que mostra ter prazer, que faz e acontece, ela ainda é tida como a piranha. O que, que você acha? O Estado e a legislação, eles devem ser laicos, né? Eu me lembro que quando eu estudava lá pela minha quinta série, nós tínhamos aquelas aulas de educação moral e cívica. Eu não sei se aí na tua região tinha isso, Poliana. Sim, eu tive até a quinta série também, Angélica. Então, e isso daí por si só já é um grande erro, né? Porque como assim educação moral? A moral tem a ver com religião, e o Estado deve ser laico, na verdade. Quer dizer que hoje em dia eles não têm mais a educação moral e cívica, né? Mas é assim, e porque o Estado, onde ele deveria ser laico, né? Ele não é, na realidade. A religião acaba se intrometendo no meio da questão. Sim, a religião ainda é o grande problema da sociedade, Angélica. Eu sei que eu vou ser bastante polêmica nesse episódio em si, mas são coisas que a gente sente, sabe? E não tem por onde correr. A gente viu, por exemplo, há umas duas semanas ou semana passada, eu não me lembro direito, o Papa dizendo que vai perdoar quem cometeu estupro. Em 100 crianças, Angélica. Como assim perdoar um estupro em 100 crianças, sabe? Como que ele faz isso? Como que ele perdoa um ato desse? E essas crianças, como que vão viver? É um absurdo, né? Caramba, como é que pode? E enquanto essa espécie de coisa, ela não for uma coisa que a polícia possa entrar no meio dessa questão, entendeu? Tiver todo esse lance de confissão e tal... Não... Sem comentários, eu acho que não dá, não tem condições. É verdade. E voltando no assunto daquele documentário que você estava falando agora, o legal desse documentário é que eu, assim, gostaria que todos vissem, quem não conhece, procurasse e tudo mais, vai ter o link aí no post, é que mostra o aborto dessa menina que foi estuprada, né, que esse é o fio condutor de todo o documentário, mas durante o documentário a gente vai vendo outras mulheres também falando sobre essa prática de escolher o que acontece com o corpo delas, né? Sim, tem pelo menos duas ou três histórias que, sim, eu me comovi. Tem uma história de uma moça que é uma mulher casada, ela estava tentando terminar o casamento. O marido não pretendia dar o divórcio a ela e ele sugeriu que ele só daria o divórcio se ela, em toda e qualquer ocasião, quando ele solicitasse o sexo, ela fizesse com ele sem questionar. Quer dizer que tinha algumas ocasiões, né, que ela fazia sexo com ele, inclusive chorando, né? Foi muito triste. Muito triste. E numa dessas ocasiões aí, ele, sem preservativo, fez sexo com ela, ela engravidou. Tentou fazer um aborto de maneira clandestina, porque nesse país, infelizmente, a mulher, ela não tem, tá, o direito de decidir o que ela quer fazer com o corpo dela. Ela é obrigada a fazer um aborto. Caso não seja um caso de estupro, ela tem que fazer isso clandestinamente. Uhum. Isso é uma coisa muito triste. Justamente essa moça que estava dando essa declaração, ela falou que tomou uma medicação, ela teve hemorragia e tudo, acabou tendo que parar no hospital por causa disso. E um outro caso também, já no outro... Uma outra situação diferente de uma mulher desempregada, com marido desempregado, já com filhos. Uma criança a caminho, ela também tentou abortar e, inclusive, ela foi presa. Quando ela teve hemorragia, ela foi presa. Isso, e quem denunciou ela foi uma outra mulher que também já havia cometido um aborto. É a que indicou o remédio, por sinal, né? Sim, olha que coisa, sabe? Mas quem é o Estado, Angélica? Sabe, é nessas horas que eu realmente fico furiosa. Quem é o Estado? Quem é a igreja? Quem são essas instituições pra falar que você engravidou e deve ter, sem conhecer a sua vida, sem conhecer as suas condições? Essa mulher mesma que era casada, mas estava em vias de divórcio e sofria essa violência, não é mesmo? E Quem deve falar pra ela que ela deve ter ou não essa criança? Só ela. Só a mulher sabe o que acontece com o corpo dela, não é mesmo? Ela que deve ter o poder de escolha. É ainda difícil conversar isso, né, no nosso país. Sem ser polêmico, né, porque quando você levanta essa questão, o pessoal já fala em assassinato. Eu só quero dizer que a maior parte dessas pessoas que ficam aí levantando a bandeira contra o aborto são as mesmas pessoas que costumam defender a pena de morte, viu? São pessoas que eu conheço que dão essas declarações e defender a pena de morte também, sabe? Sem saber que a gente vive num país que, imagina nesse país, se houvesse a pena de morte, como é que ia ser, hein? Só ia pobre, né? Morrer. Fantástico. É lógico, né? Só pra variar, viu? Só pra variar, cara. Quanto a isso, tem uma frase muito legal, né, que eu andei aí dando uma olhada na internet. A frase diz o seguinte: se os homens ficassem grávidos, o aborto seria um dos sacramentos da igreja. É uma frase anônima, né? Uhum. A sociedade, ela só vê o aborto desta maneira porque acontece com a mulher e porque é uma sociedade patriarcal, não é verdade? Sim, o corpo da mulher é o corpo disponível, né? É um corpo que ela mesma não pode decidir o que acontece com o corpo dela, Angélica. O homem tutela o corpo dele, mas a mulher não. Detalhe, o homem só tem a tutela no próprio corpo dele e decisões enquanto ele não é homossexual. Ele não faz sexo anal, porque a sociedade também reprime e repudia isso daí, né? Ou seja, né? Bicho pega. É claro, parece que quando o homossexual em si, né? A sociedade coloca que ele se assemelha à mulher, né? Já identifica nele traços afeminados, quanto na verdade a gente sabe que a homossexualidade também é diversa. Não tem só homossexual afeminado, sabe? E colocando ele pé a pé com a mulher, aí ele já é inferiorizado, Angélica. Aí já começa a sofrer os mesmos preconceitos que as mulheres sofrem por aí, sabe? Exatamente. O que eu ia falar é que no final desse documentário, assim, começam a falar diversos profissionais. E um desses profissionais é um criminalista, né? Que ele vai falar que, uma coisa que eu concordo plenamente, que o aborto deve ser tratado a partir de um outro ramo da sociedade. Não deve ser do ramo do direito, né? Não deve ser do ramo das leis, né? Exatamente. Talvez ia ser interessante se fosse no âmbito da ciência social, né? Uma coisa mais a ver, né, com isso, né? Sim, sim, é verdade, Angélica. Seja qual for o tema, o que te importa é sexo. Seja cavalo, banderói ou desertor. Seja loucura. Agora, sobre. Ainda mais sobre liberação sexual, eu mesma. É experiência própria minha, eu já sofri muito com isso, porque a minha família, Angélica, ela é extremamente tradicional, extremamente. Então, até pra usar roupas assim, sabe, aquelas frases de não faz isso, menininhas boazinhas devem ir pra igreja, menininhas boazinhas devem fazer isso, menininhas boazinhas devem fazer aquilo. É uma coisa que ainda tá por aí na sociedade, sabe? Ainda tá por aí nas famílias, ainda tá por aí nas línguas maldosas, é o que mais a gente vê, sabia? Sabe como é que é, né? Menininhas boazinhas vão para o céu, mas as menininhas mazinhas vão para qualquer lugar. É fantástico isso, né? Então, é assim, eu também sou, né, de família tradicional, de família portuguesa, né? Portugal é um dos países mais católicos do mundo, né? Foi em Portugal que aconteceu um dos casos mais esquisitos que eu já vi na vida. Tava tendo um processo judicial e uma mulher tava processando uma outra mulher, que ela estava casada com essa mulher há 10 anos. Veja bem, 10 anos não é 10 dias, uhum. Entendeu? E ela estava processando porque a mulher enganou ela. Ela falou que era um homem e não era um homem. Ou seja, vem cá, você está 10 anos casado com alguém, como é que você nunca viu essa pessoa nua? Por quê? Porque é um país tradicional, religioso, que as mulheres têm esses valores aí morais, não é verdade? Então, ou seja, eu acho que se eu fosse ela, eu nem processava, que isso é uma vergonha, né? Realmente é um caso estranho, hein? No mínimo estranho. É bizarro. A gente vê, Angélica, que ainda é uma luta, né? Se a gente pegar ali no início do século, essa luta começou a surgir, não é mesmo? Lá no fim do século XIX, com a primeira onda do feminismo querendo o voto das mulheres. Depois que conseguiu o voto das mulheres, elas começaram a pensar que o pessoal é político com a segunda onda do feminismo. Na terceira onda, elas já vieram pensando melhor sobre o que seria essa liberação sexual. A queima dos sutiãs foi só o início de uma grande revolução, sabe? Que ainda tá em andamento. Eu vejo quase que engateando, porque a gente ainda tem diversos tipos de tabus que não foram rompidos, diversas imagens andando por aí. Por exemplo, eu cito até a onda do funk e as mulheres frutas, né? Será que isso é liberação sexual? Será que apenas mostrar essas cenas sexualizadas é a liberação sexual feminina? Olha, eu acho que não, viu? Porque uma coisa é você ter liberdade sexual, né? Outra coisa é a libertinagem, né? Porque eu acho que sexo também ele vem acompanhado de responsabilidades, né? E é o que a gente vê é que o pessoal tá fazendo sexo em baile funk, na verdade, meninas engravidando em baile funk, né? Isso daí é muita falta de referência, né? A família que não tá auxiliando essas meninas e dando uma educação legal, tendo um papo aberto, né? E falando nisso, assim, sobre esse comportamento, família, eu acho que um dos maiores exemplos aí que a gente pode citar é o fato de, vamos supor, em qualquer família, ou pelo menos uma boa parte das famílias, é assim, o menino, qual que seria e educação sexual que o menino recebe para ele ali comer todas, correto? Quando é uma menina, o que ela deve fazer? Ela deve se resguardar para um homem certo, etc., porque ela é vista como uma moça perdida, né? Se ela fizer o sexo antes do casamento. Então isso daí eu acho que é a base de tudo, né? Isso daí já, acho que o erro já começa por aí. E, Angélica, você acha que ainda hoje, ainda tem o tabu da virgindade? Olha, eu acho que até que não, entendeu? Pelo menos em alguns setores, né? Porque eu acho que até causa até uma certa estranheza. Hoje em dia, dependendo da idade, né? Eu converso com muitos rapazes, causa uma certa estranheza, assim, se eles descobrirem que a moça é virgem, é capaz deles correrem. É mesmo? Certo. Tem homem que eu conheço que falou que se conhecer mulher com 30 anos aí virgem, vai falar assim, opa, mas por quê? Peraí. Não, mas é, fora de brincadeira, eu creio que não, viu? Mas talvez em alguns lugares, né? Acho que varia muito do lugar, do país, na verdade. É, eu tava comentando com você mesmo, assim, off, né? Poxa, eu tava assistindo esse documentário, a execução de uma jovem no Irã, de uma adolescente no Irã. E olha, a gente assiste esses documentários, eu gosto muito de assistir, e a gente se sente muito mal, né, dá aquele aperto no coração, porque tem lugares, tem países que a mulher, né, não vou falar nem o homem, a mulher, ela não tem nenhum direito, qualquer comportamento, se ela andar muito tempo sozinha na rua, ela é presa, e nessa prisão ela vai ser estuprada, e depois, sabe, ela vai ser perseguida pelo Estado. É a noção até que as próprias religiões monoteístas, como você estava falando, passam, de que a mulher é um ser pernicioso, né, ela é um ser que exala pecado, porque se ela tá se mostrando, Angélica, é porque ela quer, é porque ela tá pedindo. É complicado. E o que fala nesse documentário, Angélica? Conta justamente porque é assim, porque lá no Irã mesmo, as moças elas só podem ser julgadas ou executadas, olha só, ou executadas, né, a partir dos 18 anos. Essa menina é uma menina que ela cresceu ali com o pai, com os avós, sem referência materna, a mãe morreu muito cedo, e ela começou a sair sozinha, ela começou a ir pra festas. Era uma menina, 16 anos ali, começando a conhecer pessoas e conhecer rapazes. Pra você ver até que ponto, né, nesses países, como é que funciona, eles falsificaram a idade dela, colocaram 22 anos, falavam que ela tava tendo... A primeira vez que ela foi presa, ela tinha 13 anos de idade. E quando ela foi presa aos 13 anos, é porque ela tava andando sozinha na rua. Que isso! Exatamente. Quer dizer que ela, na prisão, já foi, tomou chibatadas e foi estuprada. Quer dizer que esse documentário costuma ser aquele veículo de protesto, de denúncia e tudo. Pô, a gente fica triste quando o pessoal assiste esse documentário assim e se cala, né? Porque olha só a situação que está tendo no Irã. Na verdade, não vou nem falar o que eu penso a respeito do Lula confraternizar com a Ahmadinejad. Porque dá um ódio. Então, mas é assim, esse documentário ele é muito denso, muito pesado, mas é um documentário excelente, tá? E mesmo assim no Brasil, que a gente tem essa liberdade, entre aspas, né? Porque a gente tem a liberdade, sim, só que nós somos julgados pela sociedade, na verdade, e somos punidos de outras maneiras, né? E tal. Esse documentário é fantástico, eu recomendo, é muito triste. Termina o documentário mostrando outras moças que estão ali na fila ali de execução, todas jovens assim, todas pegas como exemplo, né? Pra mostrar como é que a mulher deve proceder, na verdade, é complicado. Isso numa era de revolução sexual, né, Angélica? A dita revolução sexual, porque isso daí aconteceu há pouco tempo, não foi? Sim, irmão, mas lá no Irã eles estão na era das trevas, né, meu? Lá não há revolução sexual lá, né? A gente vê imagens lindas, né? Eu já vi na internet de mulheres protestando, né? Mas, poxa, né? O que será que aconteceu com elas depois do protesto, né? Porque no Irã é fogo, viu? O bicho pega. É verdade. Você falando que no Irã vive na época das trevas, eu vou tocar num assunto aqui que já tá bem batido. Mas e aí? O Brasil não vive na tal era das trevas, mas o que foi que aconteceu com a Geise, né? Por exemplo. Ah, isso daí foi ridículo, né? Eu acho que foi ridículo como um todo, né? Foi bem que nem eu gosto muito do podcast, indico aí, que é o Café Brasil, que é muito legal esse cara. E ele falou assim, estranho acontecer justamente numa faculdade, o pessoal revoltado dessa maneira, porque a moça tava com uma saia um pouco mais curtinha, na verdade, isso aí tem toda a cara, por sinal, de intrigas femininas, né? De mulher, quando é pra resolver escrotizar, não tem como. Eu juro, não, por sinal, eu queria até dizer, assim, que a maior parte da repressão que a mulher sofre, dos julgamentos e tal, vem da própria mulher, viu? Não é? Ela, quando ela resolve ser machista e ser retrógrada, cara, não tem como ninguém. Sim, mas muitas mulheres, elas encarnam esse discurso patriarcal e saem por aí punindo as outras mulheres, sabe, Angélica? Isso daí não é um exemplo único, não, singular. Daí acontece mesmo. Tem um outro documentário, já que estamos na onda de falar de documentários, se chama A Margem do Corpo, Angélica. Nesse documentário é baseado num caso processual que tem 10 volumes, ou seja, é um caso cheio de problemas, que conta a história de uma moça de mais ou menos seus 16 para 17 anos. Ela é estuprada e acaba engravidando, só que ao contrário lá do aborto dos outros, ela não consegue o aborto e acaba tendo essa criança. A história tem uma série de outros desdobramentos, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a documentarista, que é a professora Débora Diniz, aqui da UNB, da Universidade de Brasília, ela vai mostrando diversas conversas, diversos discursos das mulheres que conviviam com essa menina que foi estuprada, né? Então a maioria vai dizer assim, ela vestia roupa curta, ela merecia isso, sabe? Aí a outra fala assim, na verdade eu acho que ela inventou tudo, ela não foi estuprada e tá tentando o aborto agora e tudo isso é mentira dela. Então a gente vê o quanto esses discursos, as mulheres mesmas saem proliferando, sabe? Sem nem ao menos pensar. Eu tiro isso por mim, porque eu também passei por toda a minha educação. Minha educação foi extremamente como criar uma mocinha, viu, Angélica? Aqui em casa, minha mãe tem todo esse discurso aí de cor e salteado. Ah, a minha ela também. Ela fala pra mim, sim, como ser uma mocinha, o que deve fazer, o que não deve fazer. Olha, está namorando, juízo, menina, porque afinal você não quer ser uma perdida, você que não quer ficar na boca dos vizinhos e na boca dos outros. Então, a revolução sexual ainda está engatinhando. A gente não adianta falar só porque tem sexo por aí, a torto e direito, que isso é revolução sexual. É verdade, viu? E, poxa, caramba, normalmente é isso que acontece, né? Que nem eu falei, as mulheres mesmo ficam julgando. E é assim que funciona. Chamam o aparelho reprodutor masculino, né? E da mulher reprodutor feminino. Agora, veja bem, já explicam que é um aparelho reprodutor, né? Não falam que é um órgão sexual com o qual você pode ter prazer, né? Uhum. Isso já é ensinado. Falando em documentários, novamente... É, novamente, porque eu assisti bastante documentário. Eu acho que a gente pode indicar coisas fantásticas aí pro pessoal procurar. Tem um filme clássico cult, né, de pornô chamado Garganta Profunda, né, Poliana? Uhum. Então. Esse eu não conheço. Quer dizer, eu conheço de ouvir falar, mas nunca assisti, viu, Angélica? Então, eu não assisti esse filme também. Vamos ver. Mesmo porque é um filme antigo, assim, uma coisa difícil de você descolar, remasterizado. Uhum. Então, e tem um documentário que é chamado Insides Deep Truth, acho que é Truth or Truth, um negócio assim. E é por dentro do Garganta Profunda. Ele é um documentário, e o interessante, aonde que entra esse documentário nesse podcast especificamente, é que ele fala de liberação sexual, ele fala da tentativa do governo dos Estados Unidos reprimir isso daí de toda maneira possível, né? Que esse documentário, os caras foram lá, entrevistaram um diretor, entrevistaram artistas pornôs, mostraram, falaram sobre a Linda Lovelace, né, que é a pessoa que fez essas cenas aí no Garganta Profunda, que eu acho que hoje em dia nem é uma coisa assim tão fora do comum, né? Não vou falar exatamente. mas é assim, tem cenas para adulto no documentário, tem um debate fabuloso, aparecem pessoas idosas, umas senhorinhas velhinhas falando assim, na época que houve a repressão contra esse filme Garganta Profunda, que esse filme ele conseguiu entrar em evidência, porque um colunista ali do New York Times foi lá e fez um tremendo, uma crítica boa do filme, colocou pornô chique e tudo. E o pessoal houve aquela correria atrás do filme, o filme começou a ser lançado em vários cinemas, depois houve a polêmica, né, onde os burocratas resolveram proibir que o filme fosse apresentado em vários cinemas, houve a perseguição do pessoal, o ator ele chegou a ser preso, entendeu? Sei que é um documentário fabuloso e tem essas pessoas idosas falando assim, olha, eu tenho o direito de resolver se eu quero assistir um filme pornográfico ou não, não é o Estado que vai decidir isso por mim. Eu achei isso daí a coisa mais linda, entendeu? Fantástico! Isso daí tá, né, é o cerne da questão. Você fala assim, eu tenho o direito de escolher o que eu quero assistir, não é o Estado que vai definir, não é a sociedade que vai definir o que eu vou assistir, o que eu vou fazer com o meu corpo. Amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Então eu acho que é assim, a liberação sexual para a mulher ela vem junto com a independência financeira, né? Porque a mulher, ela, enquanto a mulher depender do homem, não há maneira, né? Complicado. Não, é verdade. A liberação sexual, a gente não tá falando só da mulher fazer mais sexo, porque, por exemplo, saiu agora uma pesquisa por uma instituição inglesa falando que a mulher hoje faz 3 vezes mais sexo do que fazia na década de 60. Não é isso que a gente tá falando em si. A gente tá falando de um conjunto, que a liberação sexual envolve autonomia, envolve segurança dessa mulher, envolve a inserção dela no mercado de trabalho, em cargos que antes eram masculinos, envolve um poder econômico muito grande, envolve um novo papel na família, um novo papel dessa mulher na sociedade, um papel onde ela vai ter voz, onde ela vai ter voto, onde ela vai ter poder, né? E tem mulheres, Angélica, que vale a pena a gente citar aqui, sabe? Mulheres que fizeram essa história, por exemplo, eu me lembro que todo mundo fala muito da Patrícia Galvão, não sei se você conhece. Sim, pô, sou daqui, né? Baixada Santista, né? Isso, por sinal, eu já estive lá em Santos, né? Que tem a Cadeia Velha, né? Agora mudaram o nome, mas todo mundo conhece como Cadeia Velha, né? E tem lá a cela da Patrícia Galvão. É uma coisa muito triste. Puxa, tem a mesmo? Foto antes da Patrícia Galvão, quando ela foi presa, e depois, em que condições estava a Patrícia Galvão? Apagou. Eu conheço sim, Poliana. Sim, pro pessoal que não conhece, ela foi a segunda esposa, né, de Oswald de Andrade, né? E lutou com ele aí nas causas comunistas. Ela tem livros também que transgridem, é uma pessoa que depois se divorciou, casou de novo, é uma mulher que era segura de si, né, Angélica? Uma mulher bem à frente da sua época, não é mesmo? À frente de sua época, é uma mulher livre, né? Ela tinha uma alma livre, apagou. É, outra mulher livre é a Leila Diniz, né, que também é símbolo dessa luta da mulher e do seu corpo, né, Angélica? Ser a primeira vez que uma mulher apareceu com uma barriguinha de fora na praia, né? Fantástico. Isso, e não é só isso não, porque mulher grávida não, ela só é um receptáculo, né? Então ela mostrou que a mulher grávida é sexy também. E ela ainda dizia nas entrevistas, tem várias entrevistas que ela chocou o público, né? Em uma delas ela fala, transo de manhã, de tarde e de noite. E na outra ela fala, olha, você pode muito bem amar uma pessoa e ir pra cama com outra, isso já aconteceu comigo outras vezes. Sim. Então ela é uma mulher que ela falou, ela não tinha medo de falar sobre prazer, sobre sexo, sobre o trabalho dela. Ela foi muito, muito bem sucedida também no trabalho. Foi uma mulher fantástica, né? Ela é bem conhecida pela foto dela, que ela está grávida de biquíni mesmo na praia. É verdade. E a sociedade reprime, né? Ou reprimia, pelo menos, a imagem da barriga da mulher, né? A mulherada escondia a barriga, entendeu? Dos filhos. Usavam só aquelas roupas bem largas e tal. Por quê? Porque a barriga da mulher grávida é o sinal que ela fez sexo. Então ela é uma devassa. É isso mesmo, Jéssica. Sem contar que mulher grávida não pode usar nenhuma roupa que instigue ao sexual, né? Ela deve ser um anjo, né? E Leila Diniz mostrou o corpo dela sem medo de nada. Eu acho que é uma mulher fabulosa, por isso que eu coloquei como exemplo aqui. Uma outra mulher, Angélica, que eu acho que a maioria das pessoas não vão conhecer, eu não sei se você já ouviu falar, é de um livro que eu tava terminando de ler aqui, tem filme também, mas eu ainda não vi. Se chama Anaïs Nin. A Anaïs Nin, ela tem uma série de diários, né? Ela viveu entre 1903 e 1970. E ela é conhecida como a luta da mulher pelo erótico, sabe? Pelo pensar erótico, pelo ter prazer. Então, é uma série de diários que ela escreve desde os 10 anos de idade, né? Então, e vai até o fim da vida dela. E esses diários são publicados. Ela também escreveu alguns romances, poucos romances, se eu não me engano, um ou dois. Mas o que tem sucesso mesmo são esses diários. O diário que eu terminei de ler se chama Henry e June, que virou um filme. Conta como que era a vida dela, principalmente a vida dela sexual, Angélica. Como ela trabalhava com isso? Que ela é uma escritora, o marido dela é um bancário, o Hugo. E ela acaba tendo relacionamento com o Fred, com o Henry, com Eduardo, sabe? E também com uma mulher, né, June? Só que essa mulher é só no campo das ideias, né? Ela tem relacionamentos físicos mesmo com esses homens. Mas ela não trata isso de forma promíscua. Tanto que cada um desses homens sabe da vida dela, sabe como ela é. E o que me deixa mais feliz, assim, é que a literatura dela, pra época, é uma literatura à frente do tempo, porque ela cita, ela escreve de forma erótica. Tal qual Hilda Hilst também veio fazer depois, né? A escrita da mulher sempre foi uma escrita comportada. E essas mulheres, Anaïs Nin, Ida Hilst, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector também, de certa forma, elas quebraram com isso e colocaram o prazer da mulher na escrita. Que é uma forma de transgredir também, é usar o que elas tinham, que a literatura é a pena, não é? Que esteve na mão dos homens tanto tempo, agora é a vez delas. É verdade. Também aquela Marguerite Duras, né? Que até tem Isso eu não conheço. Tem dois filmes até que falam a vida da Marguerite Duras, né? Tem um filme maravilhoso chamado Amante também. Mulheres à frente do seu tempo, né? Não tinha esse negócio. Elas eram donas do destino. E elas usavam, assim, a escrita pra poder se expressar, né? A gente tá falando de diamantes e tudo mais, de mulher, mas é porque a sociedade criou uma imagem que a mulher não pode sentir prazer, né, Angélica? Eu acho extremamente perigoso, mas você vê, por exemplo, o material pornográfico que a gente tem por aí é geralmente focando o homem, ou então é um material pornográfico produzido para os homens, porque já assumem que não há um público feminino. Será que eu tô falando besteira ou você concorda? Ah, eu concordo. Vamos supor, tem a G Magazine, vai. O pessoal fala que é para um mercado gay, né? Não é para mulher, né? Isso mesmo. É um bom exemplo, né? Não existe uma revista feminina. Bem que revista feminina existe, né? A Marie Claire, etc, não é? Aquelas revistas ridículas que tem de moda ou como atingir o orgasmo em mil e uma maneiras. Olha, pode perceber, cara, quando você for em qualquer banca, tiver qualquer revista feminina, é assim, eles têm lá aquela capa, uma artista, tá, bombada do momento ali. Aí, qualquer coisa que tenha a ver com sexo tá bem grande. 10 maneiras de atingir orgasmo, 10 maneiras de agradar seu homem. Isso, ah, agradar seu homem. Ah, meu Deus, o que que é isso, né? Pô, pior era aquelas revistas antigas, né? Que mostravam como a mulher tinha que proceder, né? Um absurdo. Caso seu marido chegue em casa, esteja sempre preparada, sempre com a casa limpa, seja sempre bela, com o jantar pronto. Isso, fique cheirosa, não é? Gente, é incrível. E essas revistas, você tá falando em revistas velhas, mas eu não considero elas tão velhas, não, porque acho que até a década de 50 elas ainda estavam por aí, viu? Correio feminino e tudo mais, não é? O pessoal não sabe, pô, mas a Ana Maria Braga, que é esse ícone aí da dona de casa, pô, ela era editora, acho que era da revista Cláudia, hein? E a revista Cláudia lá nos seus primórdios era o bicho, hein? Hiper mega machista. É verdade. Mas voltando a esse assunto da pornografia, o interessante é que nessas pesquisas que a gente vai fazendo pra produzir o podcast e tudo mais, eu acabei encontrando um mercado que tá tendo, Angélica, fora do Brasil, é lógico, mas é um mercado de pornografia feminista. Acredita? Fantástico, hein? Não, eu achei tão interessante, Angélica, que eu falei, ah, não, eu vou ter que falar no podcast. Tem, inclusive, um festival de filme pornô feminista. Claro que o troféu é um pênis enorme, né? Mas, né? Por favor. Tinha que avacalhar. Mas é realizado principalmente em Estocolmo, né? E esses filmes, eles ganham um prêmio, né? Se eu não me engano, é 500 mil coroas suecas. Que eles ganham, é o governo sueco que patrocina esse prêmio e tudo mais. E já temos vários filmes aí que já são considerados consagrados da pornografia feminista, viu? Olha, preciso assistir, hein? Ah, somos duas, eu já até peguei uns nomes aqui, tá? Aí fico tentando imaginar o que seria a pornografia feminista, assim. Será que seria... Mostraria a mulher, assim, quase seu útero? Mostraria mais do corpo masculino? Uhum. Ou seria uma mulher mais dominadora, em vez de uma submissa? O que acontece, né? Nesses filmes aí que a mulher praticamente só falta ser enrolada num tapete batido na parede, né? Eles colocam aqui algumas características. Por exemplo, um pornô feminista, ele vai ter uma história, começo, meio e fim. E as personagens, elas vão ter uma personalidade própria. Vai ter um caminho de personagem. É como se fosse um filme com a história e tudo mais. E é um filme com sexo. E não como ocorre no pornô comum. Teria um roteiro. Porque o pornô comum não tem roteiro, não é mesmo? Não, não tem. O pessoal tá... O entregador de pizza chega e já vai tirando a roupa. Ai, que ridículo, meu Deus. Oh. E outra característica do pornô feminista também, eu me interessei muito por isso, Angélica, porque eu acho que é um ramo que tende a crescer, viu? As câmeras vão focalizar o corpo do homem, vão evitar closes durante a penetração. Bem que tem uma diretora aqui, que deixa eu ver o nome dela. O nome dela é Anna Spahn, que ela já gosta de dar close nas penetrações, né? Mas a câmera ia focar outras coisas, né? Não ia deixar o sexo explícito, mas ia deixar com outro tom, sabe, Angélica? A luz no figurino ia ser bem trabalhado, o cenário vão ser bem trabalhado, né? Vão evitar principalmente mulheres sem silicone, sabe? Mulheres normais ali, sabe? Eu acho isso. Quando eu digo normal, não é, eles não vão favorecer essa beleza artificial, sabe? Silicone em tudo quanto é canto. O pornô, né, atualmente, não que eu seja assim, informar, né? Porque tem gente aí que... Eu também não tenho tanta voz de autoridade assim, não, viu? Então, mas o pessoal aí, né, que é capaz de escrever tese, né, sobre filme pornô, né? Mas assim, o pouco, né, que a gente consegue ver e tal, é que a gente repara que tá tudo muito, tem um padrão, assim, que o pessoal já não sai mais daquele padrão, a história acontece do mesmo jeito. E já que você falou em um pornô que tem uma história, que ele não coloca a mulher como a mulher sendo aquele ser, sendo apenas aquela vulva, né? Tem um filme, não sei se você conhece, eu indico para o pessoal que escuta a gente, tem o 9 Canções, que é um filme belíssimo. Conheço. É um filme belíssimo, que tem roteiro, que tem sexo, e tal, e interessante pra caramba. É um dos filmes aí mais bonitos que eu já vi, de teor assim, erótico, sabe? E vale a pena indicar pro pessoal que escuta o nosso podcast, para as mulheres, né? E ele cabe no pornô mesmo, Angélica, ou fica ali meio no erótico, mais no campo não explícito? Ele tem sexo explícito, mas tem uma história e tal. É um casal, é justamente 9 canções, porque é o período que dura o relacionamento deles. São as 9 shows que eles vão assistir. Então, 9 canções, né, que ele vai recordar. É muito bonito isso daí. Eu indico extremamente para quem gosta de cinema bom e gosta de sexo. Essa propaganda. Imagina um outdoor. Nossa, fantástica você. E esse filme é de quando, Angélica? Ele é novo? Então, esse filme é o 9 Canções, é um filme de 2004, né? Uhum. E é um barato. É, o pessoal colocou assim, muito sexo e rock and roll, porque o pessoal vai... Sei que o filme é um espetáculo, viu? Tanto em... A história, o enquadramento, só. Depois a gente coloca o link, né, Poliana? Uhum. Não, a gente vai colocar o link de tudo que a gente tá falando aqui, inclusive do pornô aí, gente. Certeza. Mas sobre o pornô, eu tinha visto o Calígula, nada a ver com o que a gente tá falando aqui, porque realmente as mulheres ali são meros objetos também, né, de prazer. É o típico pornô não feminista. É, esse filme aí é sacanagem. O Marcos fica brincando, falando assim que o pessoal... Ah. Atua muito bem, fica fingindo que tá com ereção, né? Ele fala, nossa, pessoal, é muito bom ator. Peraí, tava dando a bunda, é bom ator, ó, que legal. Agora, voltando aqui no pornô feminista, gente, o que que acontece? Tem alguns filmes aqui, eu vou citar e vou colocar todos os links no post. Por exemplo, tem o Olhos do Desejo, mostra uma mulher que redescobre suas fantasias ao observar os vizinhos. Então, aqui nós temos uma mulher que é voyeur, bem interessante. Temos os 5 histórias quentes para ela. Essas 5 histórias quentes para ela, da Erica Lust, tem sido bastante premiado no exterior. Angélica, dizem que é um ótimo filme. É esse, e o outro que eu ouvi falar bastante são Diários Sujos, que é uma série de 12 curtas feitos com a câmera de celular. Olha só, olha, gente, mas que interessante essa ideia de uma diretora, uma mulher fazendo filmes pornográficos, né? Isso daí é fantástico, gente. Vale a pena. Nem que seja pra poder conhecer esse trabalho, né, pô? Eu acho. Feminina do negócio. Isso, é isso. Mostrar que a mulher também sabe de sexo, né, Angélica? Mulher também sabe falar sobre prazer, não é? Ela também sente necessidade desse mercado. É, pô. Outro pornô legal aí, ó lá, das antigas aí, pô, é o Império dos Sentidos, né, Poliana? Ah, nossa, muito bem citado, porque a história foca na mulher, não é mesmo, Angélica? Sim, é uma história de amor, de obsessão, de morte. É, esse diretor, eu acho que tudo desse Nagisa Oshima aí vale a pena a gente conferir, viu? É muito interessante, viu? Eu adorei Império dos Sentidos. Isso. Um dos primeiros filmes, assim, eu posso falar que é um filme de arte, né? Alternativo, filme de arte. Sim, sim, sim, uma é verdade. História interessante, que tem, sim, cenas de sexo, né? Eu não sei agora... Várias. Uma curiosidade, pra quem não conhece, eu já vi isso daí em extras... Os atores ali, eles não eram artistas de cinema pornô e eles fizeram sexo. Quer dizer que isso daí na época, quando esse diretor tem... Já vi um documentário desse diretor, ele conversando sobre Império dos Sentidos, o pessoal ficou, na época, muito transtornado, porque teve que fazer cenas de sexo. Entendeu? Muito é mesmo? Pô, nossa, conta a história, vamos estabelecer pro pessoal que não conhece, conta a história eu vou puxar pela memória, você me ajuda aí. Conta a história de uma gueixa, né, se eu não me engano, ela tá ali trabalhando na casa e ela começa a ter experiências sexuais com o dono dessa casa, depois ela acaba se mudando pra ficar com ele e estabelece que eles têm uma série de experimentações, principalmente porque ela é uma mulher insaciável, não é isso? Exatamente, né? Ela fica obcecada pelo cara. O cara é casado e tudo. Pô, ela fica hiper obcecada. Chega ao ponto, assim, que é uma cena de uma hilariedade, assim, que eu vou adiantar pro pessoal, porque é muito engraçado. Tem uma hora que ela encontra... Ela sai puxando o cara pelo membro, entendeu? No meio da rua, assim, entendeu? De noite. Vem! Sim, é verdade. Mas esse filme tem diversas cenas hilárias. Mas tudo isso vai chegar em um final muito trágico, lógico. Muito trágico. Pô, se o pessoal procurar cinema de qualidade, existe sim filme com... Até com erotismo, não com sexo explícito, de qualidade, né? tudo que a gente tem que pensar e refletir questões morais aí que o pessoal tem. O pessoal até hoje tem receio. Quantas mulheres que vão comprar preservativo, ou elas têm preservativo para poder usar, né? Quando a mulher tá ali livre e desimpedida, ela sempre tá ali se preparando, ela tem o preservativo. Tem muito cara que eu já conversei que, poxa, ele, se for sair com a moça, olha só a situação. Se ele for sair com a moça e a moça eles querem ali ter uma relação sexual, e a moça fala assim, ele fala assim: ah, caramba, eu tenho que ir ali comprar preservativo. Se ela falar: ah, eu tenho. Ah, pra quê? Eu conheço o cara que, se a moça falar uma coisa como essa, ele deixa a moça sozinha, fala assim: olha, não. É, não vai dar, pá, tira assim de letra. É essa sociedade que a gente... É isso. E pior que não é um e nem dois, não, viu, Angélica? Isso daí acontece mesmo. As mulheres que hoje em dia têm essa postura, que é dita como postura masculina, ela realmente... ela é quase que escorraçada, né? Essa daí é a nossa maneira de apedrejar as mulheres, Angélica. A sociedade apedreja as mulheres dessa forma. A nossa sociedade. É verdade. Para as mulheres que estiverem escutando a gente, forem mães, não é você ser amigo de um filho, né? Que isso daí é uma tolice, né? O filho precisa ter uma referência, né? Ele precisa saber, né? Quem é que tem uma palavra forte ali para ele poder se apoiar? Até mesmo porque ele precisa disso, né, Angélica? Sim, a tua filha poder desabafar com você. Porque senão, que nem é o que a gente viu naquele documentário triste, né, e tal, que é o aborto dos outros. Que aquela menina, poxa, a menina foi estuprada, caramba. Ela saiu da escola, ela não conversou com a mãe dela. Só ia pra escola, né? Só ia pra escola ou ia comprar alguma coisa pra mãe. Aquilo me cortou muito, viu, Angélica? Nossa, eu fiquei muito... E a mãe, você vê pelo discurso da mãe, ela também não sabe trabalhar com isso, não. Não, ela tava ali com a menina, não sei se era por causa da filmagem ou das câmeras, ela tava ali sentada, quase não conversava com a menina. Aquela menina precisava muito ser abraçada, gente. É assim, e ela falou: ah, religiosa, né, contra a minha religião, né, ai, gente, sei lá. Bom, a questão é a gente criar as meninas, as que são mães, né, que nos escutam aí, criem suas filhas com amor, né. Não repudiando o sexo, né? Porque isso é uma tolice, porque vai chegar um momento... Eu também tive uma educação extremamente repressora com relação à sexualidade, ao cúmulo, né? De sim. Tanto que menstruação e tudo foi uma coisa que não foi falada, não foi trazida a mim pela minha mãe, foi sim por um irmão meu. É mesmo? Aqui em casa também não. A conversa sobre sexo é silêncio. Aqui em casa não teve esse tipo de conversa. Eu que mantenho uma conversa regular com a minha irmã, aberta sempre às questões que ela levanta pra mim, porque eu apoio. A conversa resolve tudo, Angélica. Tudo na vida pode ser resolvido com conversa. É a melhor coisa, né? Pô. As moças, as adolescentes, elas precisam ter em casa uma referência, uma pessoa legal, que elas saibam que elas possam conversar sobre sexo de maneira livre, entendeu? É uma infelicidade. Eu tava pesquisando aí pro podcast e eu entrei em vários sites aí, inclusive os religiosos, obviamente, porque a gente fica curioso para saber o que está sendo falado para esses jovens, para esses adolescentes. E é um discurso de celibato, entendeu? É um discurso que não ajuda a prevenir, entendeu? É uma ignorância muito grande, é obscurantismo, entendeu? A religião, cada um tem lá a sua fé, sejam felizes com sua fé, mas ser cego é outra coisa, entendeu? E o pior, Angélica, é que esses jovens estão aderindo de tal forma a esse discurso de celibato. Eu, pelo menos, tenho visto tanta coisa de um movimento de jovens que usam um certo anel, sabe? Aquele anelzinho que os Jonas Brothers usam? Olha. Que é pro celibato e tudo mais. Sim, tem uma gama de jovens por aí aderindo a esse discurso religioso. Olha, Jonas Brothers então não fazem sexo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Não é mesmo, Angélica? É o papo da Britney Spears, né? Quem lembra uns anos atrás, assim, Britney Spears, sim, sim. Angélica, eu tava vendo aqui um filme nacional, teve aquele Divã, né? Inclusive minha mãe gostou muito dele. É, por mais que seja um filme mainstream, o que você achou desse filme? Caramba, esse daí eu não vi, Poliana, conta pra mim, porque já me falaram muito minhas amigas sobre esse filme, eu não consegui ver. É mesmo? Isso, conta a história de uma mulher já em meia idade, não é mesmo? É, inclusive, baseado em um romance cabeça, agora eu não me lembro se é um romance ou um conto de Marta Medeiros, que Marta Medeiros também é uma escritora bem renomada brasileira, lá do Rio Grande do Sul. Conta a história de uma mulher em meia idade que não se vê em uma crise, mas começa a passar por uma crise porque ela começa a parar e refletir sobre a vida. Ela sempre teve curiosidade de ir ao analista. Ela não sabia como era ir ao analista, ao psicólogo e tudo mais. E aí, por curiosidade, ela paga uma primeira consulta no analista. E nessa primeira consulta, ela começa a refletir, ela começa a ir mais nesse analista e ela começa a ver como que é a vida dela. Ela começa a refletir com coisas que ela não tinha refletido, ela para pra pensar nela e ver que ela não é tão feliz como ela era, né? E ela começa a experienciar novas coisas. Então ela vai ter um romance com um carinha mais novo, ela vai pra balada, ela começa a tecer essas questões, sabe? Parar e pensar nela. Ela deixa de ser ali uma mulher casada, uma mãe, e passa a ser só mulher, sabe? É um filme, claro, bobinho, ridículo, piadinhas sem noção. É, minha mãe gostou bastante, sabe? Mas que levanta uma questão interessante, importante, isso, né? Que é isso. Que acontece em muitos casos aí desses casamentos, onde não há o diálogo. Às vezes a mulher tá ali presa naquela situação, né? E ela, se ela parar para pensar e para refletir, é por isso, por sinal, que eu tenho lá a teoria de que o pessoal fica muito no Big Brother e novelas e, seja lá, essas bobagens todas, que se a pessoa parar para refletir, entendeu? A pessoa cai na real. Na verdade, sim, acontece muito isso daí, né? Sim, sim. É, eu nem sei de quem é esse filme, eu acho que deve ser do Daniel Filho, né? Que ele que faz esse tipo de comédiazinha pra vender, né? Ah, é, agora ele fez o Chico Xavier aí também, tudo. É, né? Com Tony Ramos, né? Parece que ele escala o Tony Ramos pra todos os filmes dele, né? Eu conheço um pouco dele porque minha mãe não perde um filme dele. Sempre. E minha mãe sempre vê filmes quando eu tô em casa, né? Porque ela não sabe mexer em aparelhos assim com tecnologia. É lá. A minha também. Aí eu acabo assistindo com ela. Tava falando do Big Brother e tudo mais. É. É, mas pra você ver que ataque, como atacar. Olha, eu odeio Big Brother também. Não sou dessas hipócritas de, ah, eu sou cult, eu não vejo Big Brother. É, assisti a primeira edição pra ver como é que era e tudo mais. Depois, como eu vi que tava ficando a mesma coisa, acabei largando, né? É igual novela. Você vê a primeira e já sabe o final de todas. E como que atacaram a Tessália, né, menina? Ah, olha lá. Um assunto interessante, né? Olha, é, isso daí já mostra bonitinho como é que funciona a cabeça do brasileiro, é isso, brasileiro, né? Com liberação sexual. Porque ninguém falou do carinha lá, não, do Michel. Ninguém falou dele. É, eu não cheguei a acompanhar, né? Mas você acaba vendo no Twitter. Isso, hora, é o Twitter. O Twitter é minha fonte de informação. Exatamente. Na hora que ia começar o Big Brother, era a hora que eu sumia do Twitter. Porque não tinha condições. Então, mas é assim. É, a moça... É, fez sexo, então ela provou por A mais B que ela fazia sexo, era isso? Eles foram pra baixo do edredom e pelo gesto, pelo som, pela posição, por tudo ali, por uma série de condições, né, ideais, deu-se a presumir que ela havia feito sexo oral nele. Sim. Aí, as teorias que o pessoal ficava levantando. Aí só um bagulho absurdo, entendeu? Sim, sim, o povo avacalhou mesmo essa história. Mas teve uma galera aí que começou a xingar, a Tessália e tudo mais, caiu matando em cima da menina por causa desse ato. Claro que eu não tô entrando aqui em questão de, o carinha tinha namorada e etc, sabe? Mas ela foi a demonizada da história, Angélica. Como sempre, né? Mulher, né? E aí eu achei engraçado o pessoal que ficava chateado com isso, falava assim... Pô, tá todo mundo, isso no Twitter, né? Tá todo mundo aí reclamando que a Tessália fez sexo oral, aí colocou bem grandão, seus viados, entendeu? Porque vocês não gostam disso? Sabe, olha, vou te falar, entendeu? É uma cultura patriarcal que está aí para julgar a mulher, e você que tem filhos, você cria seus filhos com carinho, com diálogo, porque a gente tem que pegar agora essa geração, criar essa geração não repressora, uma geração que tenha liberdade de pensamento, intelectualizada, Isso daí faz parte, isso daí é obrigação da gente, como pai, como mãe, sabe? Poxa, mas tão difícil isso, Angélica, criar uma geração com posicionamento crítico. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu mantenho diálogo com a minha irmã mais nova, que é adolescente, tá agora terminando a escola, tá no terceiro ano. Mas ela chega na escola, Angélica, e tem uma professora de biologia que parece que é professora de ensino religioso, e ao dar aula de aparelho reprodutor e genética, vai demonizar o sexo e vai banir as meninas que estão grávidas ali, as meninas que já têm uma vida sexual ativa, vai passar lição de moral em sala de aula, sabe? É, eu acho que essa espécie de professor que ele tá aí pra reprimir, né, que ele tem que ser denunciado, eu acho assim, entendeu? Já conversei. Não, eu concordo com você. Eu acho que ele tem que ser denunciado, ele não tem o direito a... entendeu? Eu acho que se houver uma educação sexual, ela não pode de maneira nenhuma direcionar a pessoa pra que a pessoa ache que isso é errado, e tá tudo errado, né? Não é verdade? Isso aí não acontece só aí, não. Aqui também tem vários casos também de professores. Tem, ao mesmo tempo, se o professor... Você pode ver que é falado, que é muito falado quando tem... Fala sobre isso, aparelho reprodutor, blá, blá, blá. Que se fala sobre o orgasmo masculino. Não se fala nada do orgasmo feminino, nem se falará. Porque o professor que levantar essa questão, ele é capaz de ser até, sabe... execrado aí, ser retirado. Ah, claro. Aham, claro. Então, orgasmo claro. Feminino é tabu, não é verdade? Foi engraçado nesse documentário que eu vi lá do... Por Dentro da Garganta Profunda, é o cara, o advogado, ensinando pro juiz. Tem um áudio assim, cara, o negócio é real. Assim porque as mulheres têm escritórios e pra que serve escritórios, entendeu? É claro que é pura chacota, né? Que no Garganta Profunda, a moça tem um clitóris na garganta, entendeu? É claro que é chacota. Só que foi engraçado, juízes e tal, o pessoal daquela época. Pô, o cara não sabia nem que a mulher tinha clitóris, cara. Imagina, coitado da mulher do cara, meu. Não sabia meu nem pra Deus. Que servia. Meu Deus, é nesse mundo que a gente vive. É certo que ainda tem algumas coisas pra gente se pensar. Eu não sei se teve aí no Guarujá alguma coisa falando, mas aqui em Brasília teve uma época que eles estavam querendo implementar, sabe aquela máquina de salgadinho e refrigerante que a gente coloca moeda e Sim. cai o produto? Uhum. Eles estavam querendo colocar nos colégios uma máquina de camisinha. Ah, eu acho isso fantástico. Pra mim tinha que vingar uma ideia dessa, imagina. Eu também, mas nossa, os pais ficaram possessos. Porque isso é uma forma de incentivar. É lógico que pessoas de 15 até 18 anos não fazem sexo, Angélica. Então, iam incentivar, que não sei o quê. E acabou que a ideia morreu, né? É melhor fazer sexo sem, então, né, gente? É mais fácil o menino ter uma máquina ali que ele sabe que ele pode pegar um preservativo se ele quiser fazer sexo, ou é o quê? Isso. Ou ele engravidar a moça e colocar mais uma pessoa no mundo aí. O melhor é você fingir que não tá acontecendo, né, Angélica? Porque a ignorância é uma bênção, né? Nada melhor do que a quietude da ignorância, não é? Ah, então, eu já falei isso, entendeu? É mais fácil pra sociedade ficar com essa hipocrisia, não é verdade? Uhum. Eles ficarem aí tentando tapar o sol com a peneira, não dar educação sexual para os adolescentes. Para mim tinha que ter educação sexual nas escolas. E a partir Angélica, mas tinha. Olha, eu lembro que quando eu estava na quinta e sexta série, ou seja, eu tinha uns 12 anos de idade, eu tive aulas de educação sexual. Eu lembro que eles contrataram uma professora só para isso, né? Era um projeto piloto, então ela ensinava tudo bonitinho, como deveria funcionar, como era o sexo, como que era, né? Tudo, a genitália e tudo mais. E foi banido da escola. Foi totalmente banido. Eu tive uma semana de aula. Na outra semana que minha mãe descobriu, ela já me proibiu de ir. Olha. E aí depois foi totalmente banido. É assim, né? Funciona a sociedade, né? É desse jeito. É assim, entendeu? Vamos deixar o pessoal no escuro, né? Na verdade, é bonitinha aquela música do Traje a Rigor. Vou tocar. Bom, vá lá, vai ver que é pelas crianças. Mas que essa besta peça que é pra decidir. Depois, aprende por aí que nem eu aprendi. Tão distorcido que é uma sorte ou não ser pervertido. Tu lembra? Aham, lembro sim, é isso mesmo. E o que você tava falando sobre o aparelho reprodutor, né? Que eles chamam de aparelho reprodutor e tudo mais, e não... Na mulher eu acho pior, Angélica, porque... Eles impõem uma campanha da mulher ir ao ginecologista e ela vai ao ginecologista para tratar do aparelho reprodutor. Questões relativas a prazer não são tratadas. Não, só a questão saúde mesmo, né? Sendo que a saúde é estar bem e estar fértil, né, Angélica? Não é saúde sexual, não, que a gente tá falando. A saúde da mulher significa ela estar fértil para ser uma boa mãe. Pelo menos é isso que eu sinto em toda campanha que tem, saúde da mulher. Não é tratado de nenhuma forma o ponto de vista do prazer da mulher e do sexo, o aspecto sexual do corpo da mulher. É verdade. Aqui em Santos eu lembro uma época que estava tendo, eu não sei se em todos os estados tem isso, mas eu digo pro pessoal procurar, né? Porque às vezes tem essas campanhas, elas meio que passam batido, né? O pessoal não procura, mas teve uma campanha assim muito interessante, eu achei muito legal, isso em Santos, tá? Não em Guarujá, porque aqui é o fim do mundo. Então, em Santos teve uma campanha muito legal, onde o pessoal dava palestra sobre sexualidade pra mulherada. Depois dessa palestra, elas eram encaminhadas ali a vários médicos, ginecologistas, para que elas escolhessem métodos contraceptivos, entendeu? Falassem sobre a vida sexual. Olha, fantástico, que trabalho bonito da Prefeitura de Santos. É pra gente elogiar quando tem coisa boa, sabe? Poxa, que legal, e ainda existe esse projeto? Eu acho que todo ano aí na Baixada Santista. Ou ele é permanente, o negócio é assim, eu vou me informar direitinho depois. Olha, em Brasília eu nunca ouvi falar em nada disso não, viu? E tudo, e colocar o DIU pra mulheres que querem essa opção, colocar o DIU, ou outras então colocarem ali o diafragma, pra quem preferir, vários métodos contraceptivos. Sabe, sem julgar, uhum. E sim pra dar a liberdade pra mulher poder decidir quando ela quer ter filhos ou não, entendeu? Uhum. Mesmo porque muitas mulheres, principalmente as que têm vários filhos, né, tem 1, 2, 3, 4, elas vão atrás da laqueadura, né? Eles estavam até tentando evitar isso daí, que isso daí é uma coisa que traz pra saúde, né, com o tempo. Quer dizer que, olha, é muito bom esse trabalho aí, e pra todo mundo que estiver escutando a gente, procure na sua cidade, se tem algum, sabe, algum projeto legal, interessante, ou o próprio posto de saúde, ou seu médico, e vê se tem esse trabalho aí de prevenção, e se tem esse trabalho de decisão, planejamento familiar. É uma palavra até meio assim, meio muito nos conformes, né? Planejamento familiar. Sim, sim, sim, é verdade. Deveria ter uma outra palavra para isso, né? Mas de qualquer maneira é bem interessante isso daí. Eu digo para todo mundo procurar, para pesquisar na sua cidade, independente de conceito do religioso, e tudo, se previna. Eu acho que a gente está aqui para levantar essa questão, falar sobre liberação sexual e pensar, pô, a mulher realmente é liberada sexualmente? Eu acho que não, né, Poliana? Ah, não mesmo. Eu ainda estou com as minhas dúvidas, Angélica. E é bom que tenhamos dúvidas, porque são as dúvidas que motivam, são os questionamentos que vão motivar a gente nessa caminhada de luta. Eu acho que as mulheres ainda têm muito de lutar pela frente. E é a luta que vai fazer com que esses parâmetros se modifiquem. As mulheres devem sim procurar liberação, devem sim procurar a discussão desses temas, que é por meio da discussão que elas vão se empoderar, né? Eu acho que empoderamento é uma palavra forte para ser usada aqui e deve ser utilizada. As mulheres devem buscar o seu empoderamento, tanto por meio da liberação sexual, invadindo aí todos os setores da sociedade. Então é isso, falamos aqui um pouco sobre a liberação sexual feminina, né? Eu acho que uma boa parte das mulheres hoje em dia, até dessa geração, também vive um tabu. Eu digo assim, para as que são mães, que criem seus filhos com uma noção assim de que sexo não é uma coisa incorreta, uma coisa errada, uma coisa suja, né? Isso daí atrasa o índice de mulheres que têm orgasmos, durante a relação sexual, ainda é pequeno. Ou seja, quando você, às vezes, sem querer, você fala para um filho, ou faz a menção, ah, isso é errado, ou sabe, algo do gênero, isso fica marcado, às vezes, na cabeça da criança, vai se tornar um adulto e vai ficar tentando reprimir isso daí. Eu acho que funciona assim, busquem a sua sexualidade com responsabilidade. Falamos também sobre a pílula, né, que a pílula libertou a mulherada, entenda-se o Woodstock, né, ô Poliana? É verdade, porque logo depois da invenção da pílula, né, teve o evento de maio de 68, logo depois o Woodstock, né, Angélica? Mas, querendo ou não, foram revoluções sexuais, né? Existe um mundo antes e depois de Woodstock, né? Ah, é verdade. Então, mas procurem, pesquisem, se informem, olha... Hoje em dia tem a internet, né? Eu tava vendo a estatística, Poliana. São mais de 67 milhões de pessoas com internet no Brasil, né? Nossa, bastante coisa. Agora, qual dessas pessoas, qual é a estatística que mostra que essas pessoas usam a internet pra algo útil, Angélica? Porque... Isso. sabe? Você pense e entenda que sexo é responsabilidade também. O sexo, ele vem, anda bonitinho, juntinho, de mão dada, com responsabilidade. Quer dizer que, independente da gente ter a liberdade, a gente tem que ter também a responsabilidade. Que eu acho que isso, sim, é uma coisa que deve se ensinar aos filhos. E para os meninos e para as meninas. Não é só para as meninas, não. Que sexo vem junto com responsabilidade. Para a pessoa viver uma vida sexual plena, então a gente tem que tentar ser livre, né? A vida é curta, né? Pra gente viver aí sobre esses conceitos morais, né? Furados, né? E é isso aí. Não, Angélica, eu só venho a complementar o que você fala, principalmente com respeito à responsabilidade, que hoje em dia a gente vê uma banalização desse sexo. É o que você falou no início, eles estão confundindo liberdade com libertinagem, então são coisas totalmente diferentes. É promover o debate, é promover o diálogo, se questionar mesmo, procurar informações, porque as informações estão aí jogadas, agora basta a pessoa se motivar a procurar e utilizar a internet para algo útil. Né? E a gente falou pouca coisa aqui, tentamos debater, cobrir pontos possíveis aí sobre a liberação sexual feminina, a emancipação, será que ela existe, será que ela não existe? E foi isso, mas foi um papo bem legal. Olha, eu adorei, viu, Poliana? Muito bom conversar com a Poliana. Hoje nós duas sozinhas, né, Poliana? É, pra você ver, mas isso não deixou de ser a mulherada. É a mulherada, somos parte da mulherada. Isso. Pra quem quiser se comunicar com a mulherada, sugerir pauta ou criticar simplesmente, por favor, mandem e-mail para o mulheradapodcast@gmail.com ou então podcastmulherada@gmail.com. Nós estamos no meu podcast, tem um grupo lá da Mulherada e temos nossa comunidade no Orkut também, viu, gente? Visitem o nosso blog para vocês terem acesso a textos que buscam esses debates que a gente complementa aqui no podcast, Angélica, que o endereço é soentramulher.blogspot.com. Tá certo. E é isso aí, comentem com a gente, pessoal, né? A gente precisa do feedback de vocês, né? Agradecemos sua atenção, muito obrigada. E é isso, né, Poliana? É isso, gente. Então, um abraço. Muito obrigada mesmo. Um abraço, um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.